vai querer voltar. Eu sei que é mó difícil se entregar, mas nossa hora vai chegar, ainda posso esperar. Flutuando com as que dizem me amar, aprisionado entre o céu e o mar. Minha mente gosta de me torturar, a sua falta gosta de queimar. Sei que cê tem medo de lembrar, porque se tu lembrar tu vai querer voltar. Eu sei que é mó difícil se entregar, mas nossa hora vai chegar, ainda posso esperar. Nossa hora vai chegar, ainda posso esperar. Eu já não sei pra onde correr.